Thank you. Está aqui um metrónomo a bater sempre, pá. Incomoda. Já desliguei aqui o metrónomo deste lado. Depois chega-me tudo uma hora mais tarde, não é? Alô, alô? Ah. Este metrónomo incomoda. Estamos cá, Jonas. Estamos por aqui todos. Alô? Thank you. estão a chifrineira, mano. Com. Com o metrónomo. E estou a ouvir tudo em retorno. Com o metrónomo. Thank you. Thank you. Já tocámos aí, já tocaram no engenho, sem estar sempre com esta merda do metrónomo a bater na cabeça.